E a gente começa cantando o sucesso do nosso segundo CD. Quem sabe vai cantar? Não quero esse lance. Demais. Vem ficar. Você. Não quero esse. De bola dividida. Vem ficar comigo. Papo de. Alisson Almeida!